O crime é meu assunto, rap é meu artigo. Não tenho trava na fala, aliado. G nunca se cala, face da morte, não deixa falha, garante que fala, mano. Chega tricando com ideia pesada, som de resposta sem papo furado. Não, é pra playboy viado ouvir e rebolar. Pro mano inteirando, firmeza consciente, ouvir, parar, refletir e pensar. Na bullying que eu vou citar, contravenção penal. O tema naquela favela com nome de santo, a ladrosada de lá é problema. É detritos humanos, restos mortais, são encontrados em canaviais. O cemitério dos amarais já não aguenta mais. É o resultado da guerra entre quadrilhas rivais, ladrões e policiais. É natural pra mim, é cotidiano. Estou nesse meio desde os 7 anos. Atualmente aos 21 tenho visto muita coisa em comum. Um tipo que era considerado como aliado e ladrão, tá balangando na cadeia, tornou-se um vacilão desandão. Não tá segurando a sua bronca, tá caguentando os irmãos. É embaçado. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Pode crer. Um apá de 5-7 na sua ficha, ele era o bicho considerado e respeitado em qualquer banca de ladrão. Primeiro presente que ganhou do pai foi um oitão refrigerado, niquilado, e um A12 de cano cerrado. Ladrão por herança, desde criança, acostumado com o mundo do crime. Troca de tiro na favela, perseguição pela viela. Fica de pé quem tem mais perícia, nem sempre é a polícia. Homicida, latrocida, maluco, ninguém desacredita. Não pensa duas vezes, saca o calibre e aperta 6 vezes. Se pá vai recarregar o refrigerado, niquilado, não falha, não deixa a desejar. Só pra você se ligar, vou te citar uma fita muito estranha, muito esquisita. 8:30 da noite, vamos sair pro assalto, piloto no avião, quadrilha de sangue bom. Um ritual que se repetia quase todo dia. Ninguém sabia que aquele seria diferente. Ninguém sabia que aquele seria diferente. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Parada enquadrada mais uma vez, a quadrilha fez e desfez. Fuga ligeira como sempre, o Corsa, um Verone, uma 350. A poucos quilômetros dali, o comando da polícia, a fita foi caguetada. Se liga, rapaziada, vamos furar o seco, sentar o dedo sem medo, agora é tudo ou nada. Passando no meio do comando, naquela troca de rajada. Por incrível que pareça, ninguém saiu machucado. Quadrilha de morte mais uma vez, o plano rápido executado. Mas de repente o incidente, outro comando logo à frente, aquele mano cai no mar com seu oitão aniquilado e sua 12 de cano cerrado. Naquele momento seu pensamento era matar ou morrer, se entrega jamais. O barulho das sirenes era ensurdecedor, o latido dos cachorros mais pareciam gritos de horror. São gritos de horror. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Contravenção penal, 5-7 na lei, humano sem moral. Do seu lado não tem mais ninguém. Do seu lado não tem mais ninguém. Só os calibres e algumas mechas. Se lembrou das conversas que tinha com seu pai quando criança, a esperança de um dia ser alguém. Mas aos 10 anos já estava dentro da Febem. Reformatório que nada, era uma prisão pra moleque, só estragam os pivetes. É o colégio do crime, dando-se o resto, a vida passou como flash. Agora o mato está cercado por todos os lados. Primeiro se aproximou, ele sacou, pum, pum. Já derrubou, saiu no pinote, choveu polícia na cola, levou uma bala nas costas, caiu com a boca sangrando. Mas como diz o ditado, vaso ruim não quebra. Foi enquadrado, levado no distrito, interrogado, não segurou sua bronca. Tá de hora extra no mundo, agora só resta saber onde o fulano vai morrer. Na cela ou na viela, voz da favela clamando justiça. Espera te ver em liberdade pra morrer aqui na rua. É, safado pilantra já era, quebrou a lei da favela. Quebrou a lei da favela. Pode crer, mano. Aê, mano, quem quebra a lei da favela é o seguinte: leva tapa na boca e tiro na testa, morou, mano? Aê, a ideia do facear a morte pra aqueles pilantras safados, língua de tamanduá, como dizia o outro lá, certo? Aê, aquele abraço, irmão, face da morte, paz.